Boa noite. Boa noite. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus esteja com todos. É uma alegria estarmos aqui pela primeira vez e podermos trazer as reflexões tão importantes que nós temos na doutrina espírita. Trazermos. Está desligado? Acho que sim. Não? Daqui, vamos trocar. Continua falando. Então, podemos trazer reflexões importantes para a nossa vida. Todos devem questionar em algum momento da sua existência qual o sentido da vida. Por que nós estamos vivendo aqui? Quando começamos a conhecer a doutrina espírita, começamos a aprender as primeiras lições, nós chegamos a uma conclusão bem simples. Nós estamos aqui para evoluir, para aprender, para nos transformar, para nos tornarmos um dia espíritos puros. Sabemos que esta vida seria uma das etapas desse longo aprendizado que nos levará um dia a nos tornarmos isso que nós nem temos muita clareza, isso que nem temos muita clareza do que vem a ser, que é o espírito puro. Mas quando também pensamos nas condições de vida que nós temos, nós vamos chegar a uma conclusão. A maior parte do tempo da nossa vida aqui na Terra, ela se resume em atividades, em uma rotina que não é tão importante. É algo que parece que nos tira até a oportunidade de evoluirmos, porque nós temos que diariamente cumprir uma série de deveres, de obrigações, temos que estar cumprindo uma série de determinações para sobreviver. Então nós vamos percebendo que a maior parte do nosso tempo aqui na Terra, ele compreende situações que são aparentemente sem importância. É aquela rotina que nós estamos presos e que muitos até lamentam essa rotina. Talvez todos nós em algum momento da vida, nós já questionamos a nossa rotina diária. Por que eu estou fazendo isso ou por que eu estou fazendo aquilo? Então nós vamos observar e vamos chegar a uma conclusão, né? Que a maior parte do tempo das nossas vidas compreende situações cotidianas sem eventos de maiores expressões. E há pessoas que passam a vida inteira dentro dessa rotina. Não tiveram nenhum fato assim notável, nada extraordinário. E há momentos na nossa vida que nós pensamos assim: o que eu fiz de importante? O que é marcante na minha vida? Eu não tenho nada para contar para os meus filhos nem para os meus netos de algo extraordinário que eu fiz. Porque nós ouvimos histórias de pessoas que se destacam por ações grandiosas, por fatos de heroísmo, situações em que elas demonstraram muita coragem, uma perspicácia, ou pessoas que conseguiram conquistar algo marcante do ponto de vista material. Mas quando nós começamos a analisar as condições de vida de milhares de seres no planeta, nós vamos perceber uma coisa: a maior parte do tempo da vida humana é de situações inexpressivas, aparentemente. Situações que não são tão importantes. Obrigado. Então, onde estaria o valor de uma existência como essa? De uma pessoa que desde cedo ela começa uma vida simples, continua uma vida simples, e termina a vida simples. Mas nós aprendemos também na doutrina espírita que nós estamos regidos por leis sábias, por leis soberanas, por leis que são extremamente bem organizadas, que determinam finalidade para tudo no universo. Aprendemos isso na doutrina espírita. Então, o fato de existirem vidas que são aparentemente inexpressivas, há um significado maior, há um sentido maior para essas existências. Então, o que nós somos e fazemos numa vida aparentemente sem importância, ou nesse longo tempo que nós vivemos sem eventos significativos, talvez tenha uma importância maior na nossa evolução, que nós não conseguimos perceber ainda. Quando nós somos jovens, nós temos grande expectativa de realizações marcantes na vida. Nós esperamos fazer coisas grandiosas, nos tornarmos famosos, conhecidos, se não numa grande proporção, pelo menos de modo as pessoas nos reconhecerem o valor. Dificilmente nós queremos, quando somos jovens, uma vida rotineira, uma vida sem algo assim significativo, marcante. Mas aí a vida vem acontecendo, vem ocorrendo, e quando nós vemos, todos aqueles nossos sonhos vão se diluindo. E nós passamos a fazer o que milhões de seres fizeram e fazem até hoje no mundo. Então, qual o sentido da existência humana numa condição aparentemente sem importância? Como já disse, as leis divinas, muito sábias, não teriam criado as condições para vivermos assim. A sabedoria divina não teria permitido esse tipo de vida se não tivesse algo significativo a aprender. Se não houvesse algo importante a descobrirmos na rotina, nas situações menores da vida. Então, o que somos e o que fazemos nesse tempo deve ter um significado maior para a nossa evolução espiritual do que aquele que normalmente atribuímos. Está no dia a dia, está nas atitudes menores das nossas vidas, o grande segredo da nossa existência. É ao longo dessa experiência aparentemente sem importância que nós vamos realmente evoluir. É ao longo dessas experiências aparentemente sem importância que nós estaremos nos preparando para momentos grandiosos, para momentos que são aqueles que nós achamos que são os mais importantes. É no dia a dia que nós evoluímos. É na nossa rotina que nós podemos realizar muito para o nosso progresso espiritual. Daí a importância das pequenas atitudes. Daí o valor das pequenas atitudes da vida. Porque ali está o segredo da nossa evolução espiritual. Nós podemos considerar que a partir do momento que nós nascemos, nós passamos a ter o nosso tempo sendo contado. Assim como numa ampulheta, esse instrumento da antiguidade que media a passagem de tempo em curtos intervalos, tem os grãos de areia caindo da parte superior à inferior, nós podemos considerar que a nossa vida está sendo determinada, marcada, o nosso tempo está transcorrendo. E um dia, essa areia que está na parte superior da ampulheta da vida, para nós, se extinguirá. Significa o tempo do regresso ao mundo espiritual. Mas da mesma forma que o tempo na ampulheta é contado pela queda de minúsculos grãos, a nossa vida aqui na Terra também está sendo marcada, está sendo contada pelas inúmeras atitudes, pelas inúmeras ações de pequena dimensão, de pequeno valor que estamos realizando diariamente. E um dia nós voltaremos ao mundo espiritual. Lá não há um tempo como nós concebemos aqui na Terra, porque o tempo é uma ilusão da mente do Espírito encarnado. Para nós, o tempo existe em função de fenômenos da natureza que passaram a reger a nossa vida como encarnados. O nascer e o pôr do sol, os ciclos da natureza, para nós o tempo é medido dessa forma. Mas na realidade do Espírito, o tempo ele não existe como nós concebemos. A ideia de tempo é algo que não é importante para o Espírito Eterno. Mas aqui como encarnados, ele é extremamente importante. Por isso que entender e dar valor a cada situação que nós temos diariamente tem grande importância para o resultado da nossa vida. Chegaremos no mundo espiritual como espíritos vitoriosos ou não, dependendo da qualidade da nossa vida, na forma como lidamos com essas situações cotidianas, com isso que aparentemente é sem importância. Então nós podemos considerar que os grãos de areia em nosso tempo de vida são todos os nossos pensamentos. Tudo aquilo que nós pensamos diariamente constitui esses grãos que estão marcando a nossa passagem pelo mundo. Cada ideia que nos surge e que é esquecida logo mais, ela tem uma importância. Porque pelo pensamento, como veremos logo mais, nós estamos ditando o rumo da nossa vida. Estamos criando ligações ou não. Então, nossa vida está sendo marcada, caracterizada pelos pensamentos diários que nós temos. Quantos pensamentos nós somos capazes de conceber em um dia? Isso é contado em milhares. Já se tentou fazer essa estatística, saber quantas ideias diferentes uma pessoa pode ter ao longo do dia. Não ideias novas, originais, mas pensamentos. Quantos nos surgem à mente? Contado a centenas de milhares. Nós somos uma máquina que não para nunca de pensar, porque esse é um dos atributos do Espírito em evolução, é um dos atributos nossos, o pensamento contínuo. Estamos produzindo ou reproduzindo pensamentos inúmeros o tempo todo. A qualidade deles determina a nossa evolução. Mas não é apenas pensamento que determina a nossa vida, as nossas palavras. Tudo que nós falamos diariamente repercute de alguma forma em nossa existência. E temos, ainda como esses grãos do tempo da nossa vida, as nossas ações. Diariamente realizamos inúmeras atividades e não percebemos o impacto que elas têm. Um gesto, uma forma de caminhar, uma forma de realizar uma tarefa. Cada uma dessas atitudes nossas, cada uma dessas ações, por menores que sejam, elas estão determinando algo na vida. Elas estão influenciando pessoas e estão trazendo resultados para nós. Para que possamos aprofundar esse conhecimento, então, a respeito do valor que pensamento, palavra e ação têm em nossa existência, vamos buscar três autores espirituais que nos trazem significativas informações a respeito desses atributos nossos. Para falarmos de pensamento, vamos buscar André Luiz, na sua obra Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 12. Uma obra que traz informações importantes sobre a mediunidade, mas ela é um alerta para todas as pessoas sobre o poder que o pensamento tem. Ali ele traz informações muito significativas, como esta que nós veremos agora. Ele diz assim: emitindo a onda das ideias que lhe são próprias ao redor dos temas que lhe sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo em si mesmo os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que se lhe sintonizem com as criações mentais. Parece complicado, né? Vamos simplificar? O que ele está dizendo ali é assim: nós estamos pensando o tempo todo. O nosso pensamento não fica fechado na nossa cabeça. Ele se irradia. Ele parte em direção ao universo, em todas as direções. E ele se liga àqueles que pensam como nós pensamos. E esses pensamentos de pessoas vivas e mortas, encarnados e desencarnados, retornam a nós. Então nós podemos imaginar que nós vivemos numa imensa rede de pensamentos interconectados. Querendo ou não, nós estamos ligados mentalmente a todas as pessoas que têm os mesmos valores que nós temos, que têm as mesmas opiniões, que têm as mesmas tendências. Percebem por que é difícil muitas vezes a gente mudar algo em nós? Por que que não é tão simples a gente adquirir um novo padrão de conduta? Porque nós estamos sendo estimulados por ideias, por pensamentos que partem de pessoas que estão acostumadas a fazer aquilo que nós fazemos, que gostam daquilo que nós gostamos. Então nós estamos conectados permanentemente com as outras pessoas. Nós pensamos que muito do que surge em nossa cabeça é criação nossa. Não, na verdade, bem poucas ideias originais nós temos. A maior parte do tempo nós estamos reproduzindo pensamentos e ideias que partem de outros seres. Nesse processo existe então algo que é totalmente não intencional. Eu, pela minha mente, estimulo pessoas a agirem de uma determinada forma porque elas sintonizam com o meu pensamento. Eu não tenho consciência disso, elas também não. Então nós estamos, de uma certa forma, sendo conduzidos por um ente coletivo que é a reunião dos pensamentos de todas as pessoas. Mas há inteligências, homens e mulheres que aqui já viveram e que desencarnados, interferem nesse processo intencionalmente, com objetivos, com um propósito. Existem aqueles que chamamos de benfeitores espirituais, que interferem nesses processos de ligação mental que nós estabelecemos para nos ajudar na evolução. Mas existem também aqueles outros que desejam manter dominação, que desejam estabelecer o seu domínio aqui no mundo dos encarnados, ou dar continuidade às mesmas realizações que eles aqui fizeram, e também procuram, só que aí, sem objetivos nobres, nos conduzir. São seres de natureza inferior. São espíritos que, embora inteligentíssimos, eles desejam continuar comandando pessoas como eles fizeram aqui quando encarnados. E eles exercem pelo pensamento o comando, a diretriz numa série de atitudes. E nós poderíamos, nesta noite, fazer uma análise do comportamento social que nós observamos hoje. de certas ideias, certos modismos, certas coisas que são influência direta dessa parte do mundo espiritual inferior, de espíritos que desejam manter aqui um certo domínio sobre nós encarnados. Eles estão comandando as pessoas pelo pensamento, pessoas que, de forma imprevidente, de forma sem preocupação com essas questões espirituais, como nós temos, já que estamos aqui buscando conhecimento espiritual, pessoas que passam a ser seus marionetes, passam a ser os seus comandados. Agora nos cabe refletir, será que nós também não somos, em algum momento da nossa vida, também comandados por essas mentes? Será que nós não somos influenciados por esses pensamentos? É uma reflexão que sempre devemos fazer. Saber qual que é a origem dos estímulos mentais que nós temos recebido. As ideias que nos surgem nos impulsionam para quais ações? Pelo objetivo que nós vamos ter das nossas ações, oriundas dos nossos pensamentos, nós poderemos saber a qualidade da influência em nossa vida. A nossa disposição na vida é de confrontar, brigar, dominar, agredir. Se as nossas ações são pautadas por essas características, muito provavelmente nós somos comandados por essas inteligências. Nosso propósito na vida, apesar de errarmos com muita frequência, ainda é o bem, é auxiliar, é perdoar, é compreender, é realizar o bem. Então a influência espiritual inferior, ela é menor na nossa vida também. Agora veja, nós somos também emissores de pensamentos e estimulamos. Cada vez que nós pensamos em algo, nós estamos dando força a esse objetivo que estamos pensando. Por isso temos que ter uma cautela muito grande com os pensamentos que diariamente produzimos, porque eles estão influenciando e recebendo influência. Estão determinando o futuro coletivo. Então olha como a nossa vida é importante. Nós somos focos geradores de ideias e pensamentos, mesmo sem comunicá-lo a ninguém pelas vias normais, pela voz, nós estamos influenciando a vida. Então é uma reflexão que devemos fazer permanentemente. E o André Luiz ainda prossegue no seu esclarecimento dizendo isso, olha: estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos, tão mais estreitamente, com mais estreita distância entre nós e eles. Isto é, quanto mais intimamente estejamos comungando a atmosfera mental uns dos outros. É aquilo que eu acabei de dizer. Agora imagine no lar, como nós influenciamos a nossa família. Se os nossos pensamentos são de distúrbio, de agressividade, de inconformação, de raiva, de insatisfação, se são pensamentos muitas vezes perniciosos, pensamentos extremamente sensualistas, pensamentos que envolvem as paixões mais inferiores do ser humano, qual é a qualidade de influência que nós estamos determinando, por exemplo, sobre os nossos filhos? Há pais que pensam que eu dou alimento, eu dou cultura, dou educação para o meu filho, abrigo, forneço ele tudo o que ele quer, não falo nada para ele do que eu penso, porque eu guardo para mim. Mas o que nós alimentamos mentalmente está determinando a qualidade da formação espiritual da nossa família. Entende por que tem lá uma coisa tão difícil de organizar, de ter paz, de ter amor, harmonia? Porque não adianta a paz exterior, não adianta a aparência da normalidade. Dentro do lar, nós temos que cultivar pensamentos saudáveis. Só dentro do lar? Não. Fora também. Mas no lar ainda mais. Porque se eu alimento dentro da minha mente essa natureza de pensamento, eu não sei se o meu filho pequeno é um espírito altamente endividado, um espírito muito comprometido perante as leis divinas, se eu não estou ali bombardeando ele com a mesma onda mental que me vicia. A paz se acha que, por exemplo, quando os seus filhos vão dormir, eles podem acessar certa programação da TV que eles não têm coragem de dizer que assistem. Enquanto você está assistindo aquilo, você está mentalmente ligado àquela situação, está alimentando aqueles pensamentos dentro de você, e você está sendo uma força geradora de pensamentos dentro do lar. E aquilo passa a impregnar todo o seu lar. Veja que grave é a situação. Nós nos preocupamos tanto com a higiene, com a arrumação, com a aparência física do lar, mas e a aparência espiritual? E a natureza, a qualidade espiritual do nosso lar? Ela é mantida como? Através do pensamento. Por isso que aqueles que são os mais conscientes em termos espirituais de vida, são os mais responsáveis em regular por essa higiene do lar. O pai, a mãe, ou os responsáveis pelo lar, eles têm que ter mentes voltadas para as ideias superiores da vida, para as atitudes nobres da vida, para os pensamentos de ordem elevada, porque eles são o sustento espiritual do lar também. Nós nos preocupamos tanto em sustentar materialmente o nosso lar, mas nós temos que sustentá-lo espiritualmente também. Ah, mas isso é muito, é uma responsabilidade muito grande. Mas nós viemos para essa vida para termos responsabilidade. Viemos para cá para realmente evoluir, para realmente melhorar a nossa condição espiritual. E é pelo pensamento que nós começamos essa melhoria. Por isso que nós não podemos cultivar pensamentos de ordem inferior. Aqueles pensamentos em que nós nos comprazemos em situações que mentalmente criamos, nos imaginando nelas, e que não temos coragem de dizer para ninguém, já é uma indicação que aquilo não é um pensamento que devemos cultivar, que aquilo é uma força viciadora da nossa mente e do nosso lar. Então, quem ama os seus filhos, quem ama a sua família, melhore o seu pensamento mental, melhore a sua atividade mental, melhore a natureza dos seus pensamentos dentro do lar, porque você está influenciando diretamente a sua família. Mas a nossa influência não para nos pensamentos. Como nós vimos, tudo o que nós somos ao longo da vida interfere, não só pensamentos, as nossas palavras, porque elas já são muitas vezes a continuidade de pensamentos que alimentamos, porque o que nós falamos é aquilo que nós pensamos. E aí nós vamos buscar no Espírito Remédio, no livro Renovando Atitudes, no capítulo 27, a informação do cuja palavra ela tem força. Temos uma palavra, uma palestra que abordamos esse tema, o poder das palavras. E quando estudamos essa temática, nós verificamos o quanto as nossas palavras estão diariamente determinando a nossa vida e a vida das outras pessoas. Hamed vai então nos dizer no livro Renovando Atitudes o seguinte: todos nós recebemos e transmitimos mensagens articuladas constantemente, retemos essas mesmas informações ou não, realizamos somas ou subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas atualmente e com outras recebidas anteriormente, para chegarmos a novos conceitos e conclusões sobre a realidade. Nós estamos determinando diariamente as ideias que as pessoas vão nutrir por algum tempo a partir do que nós falamos. Isso, quando nós estamos dizendo algo, nós estamos criando uma ideia nas outras pessoas. É o que eu estou fazendo hoje aqui. Ao falar tantas coisas, eu estou criando ideias nas cabeças de vocês. Estou fornecendo material. Alguns vão rejeitar essas informações, outros vão aceitá-las, alguns vão considerá-las parcialmente ou não, mas o que eu falo está de alguma forma determinando a vida de vocês. E o que cada um de nós falamos diariamente cria um impacto na vida do outro. Você quer ver onde a gente observa muito isso? Observe, nós entramos num novo ambiente de trabalho, com toda aquela garra, com toda aquela vontade de mostrar serviço, de dizer que nós somos bons profissionais, até acreditamos em tudo aquilo que eles nos prometeram, dizendo que é uma boa empresa, e aí nós vamos com ali com toda a empolgação. Aí começam a vir os colegas nos ambientar aquele local, começa a nos advertir que o chefe não gosta de tal coisa, que aquele colega tal faz determinadas coisas que nós temos que tomar cuidado. A nossa disposição em relação àquele ambiente começa a mudar, porque nós passamos a ser influenciados por aquilo que as pessoas estão nos dizendo. É isso que ele está falando aqui. Nós fazemos somas e subtrações na vida com o que as pessoas nos falam. Aquilo que o outro me fala, querendo ou não, por mais independente que eu julgue ser, de alguma forma me influencia. Quando nós somos, por exemplo, tratados com gentileza, com carinho, nós passamos a ter confiança nas pessoas. Quando elas nos endereçam palavras respeitosas, nós fazemos uma imagem daquela pessoa, que ela é uma pessoa íntegra, que ela é uma pessoa legal, que ela é uma pessoa idônea. Mas se ela começa, por exemplo, a falar dos outros, a falar mal das situações, a pôr crítica em tudo, nós já começamos a ter uma imagem negativa daquela pessoa, achando que ela é uma pessoa negativa, e nós podemos criar um distanciamento dela. Então a vida, ela é determinada pelas nossas palavras o tempo todo. Elas estão interferindo diariamente. Agora imagine no lar o quanto as nossas palavras influenciam os nossos familiares. Imagine o pai e a mãe diariamente falando para os filhos assim: nesse país, quem é honesto nunca tem vez, quem trabalha não consegue nada, quem se esforça para andar na linha está sempre sendo prejudicado, porque tem um que está sempre criando algum problema. Esse país não tem jeito. E a criança, o jovem, vai se desenvolvendo, recebendo aquelas ideias dos pais. Há espíritos que, por sua natureza, por sua experiência, eles rejeitam isso e, felizmente, não se deixam influenciar. Mas outros, eles se deixam influenciar. Eles vão acreditando. Muitas vezes são almas, são espíritos muito frágeis ainda na sua conduta, na sua ética, e no primeiro momento que ele puder vencer desonestamente, ele pode até lembrar das palavras, mas a ideia que ele captou por aquilo que o pai e a mãe falavam diariamente para ele, ele vai pensar: não, essa é a minha oportunidade de dar bem, não importa se eu vou prejudicar os outros. Então nós podemos determinar o futuro dos nossos filhos pelo pessimismo que nós transmitimos nas nossas colocações diárias. Então vejam como as nossas palavras, tão aparentemente sem importância, foi só um comentário, foi só uma fala, mas não, tudo aquilo eles vão absorvendo e vão moldando a vida, eles vão determinando a vida. Isso não significa que nós vamos ser mentirosos, vamos falar com os nossos filhos: olha, o mundo é maravilhoso, você sempre vai lidar com pessoas honestas, o seu trabalho digno sempre vai trazer altos lucros, alto resultado. Nós não vamos falar isso, mas nós não vamos acentuar tanto a negatividade, não vamos prestigiar tanto a ideia de que só os desonestos é que prosperam, porque aquilo que nós afirmamos diariamente torna-se verdade para o outro e, em muitos casos, para nós mesmos. Há pessoas que usam, inclusive, esse recurso, se autoafirmam determinada condição para se tornar aquilo, porque a partir daquilo que eu falo, eu estou influenciando os outros e a mim mesmo. E as palavras, elas podem nos fazer reinterpretar a nossa vida. Há uma fase da vida em que nós vamos amadurecendo e envelhecendo, e nós temos uma tendência a supervalorizar os aspectos negativos da vida. É uma fase em que nós estamos descontentes com os resultados, porque achamos que a nossa vida foi muito simples, e nós começamos a dizer que não tivemos nada de bom, que a nossa vida sempre foi muito sofrida, foi muito difícil. E nós vamos reinventando a nossa história a partir dessas afirmações. Vamos dizer tanto que fomos infelizes, que passamos a acreditar que realmente fomos infelizes. Esquecemos inúmeros dias que estivemos bem no mundo, que tivemos amigos, que tivemos o carinho das outras pessoas, que tivemos oportunidades de uma sobrevivência digna. Esquecemos e focalizamos os nossos comentários sobre as amarguras, os dissabores e as decepções. E nós criamos para a nossa vida a ideia de que ela foi infeliz. Então, nós podemos contar e recontar a nossa história e mudá-la. Se eu contar a minha história enfatizando apenas os aspectos positivos, e aqueles negativos eu ressignificá-los, dizer que eles tiveram para mim a oportunidade, eles foram para mim a oportunidade de aprendizado, de crescimento, de renovação, eu passo a conceber que minha vida foi feliz. Então perceba que talvez nós até hoje não reconhecemos a nossa vida como de grande valor, porque nós ficamos por muito tempo focados apenas nos aspectos negativos, e de tanto recontá-los, nós passamos a criar essa ideia. Eu conheci uma pessoa bem próxima, que ela durante muito tempo, ela contou aos seus familiares sempre experiências assim positivas da sua vida, sempre experiências significativas, e ela criou na imaginação dos familiares a ideia positiva sobre a vida dele. Mas numa determinada fase da vida, ele começou a falar apenas das amarguras e começou a revelar detalhes da sua vida que até então não tinham sido contados. Isso mudou completamente a concepção que aquelas pessoas tinham sobre ele e sobre a sua vida. Então veja, nós podemos mudar a forma do mundo nos aceitar a partir daquilo que nós falamos. Nós, pela nossa palavra, nós podemos fazer pessoas se tornarem inimigas umas das outras. Há uma outra história de um marido que sempre chegava em casa e contava do chefe apenas os aspectos negativos dele, a ponto da esposa desenvolver uma aversão por uma pessoa que ela não conhecia pessoalmente, de tanto que esse marido contou aspectos negativos do chefe. Ele estava sendo parcial nessa narrativa, porque certamente aquela pessoa tinha outras qualidades, tinha outras características. Talvez para ele ela não fosse boa, mas para os outros poderia ser. Então veja como nós criamos um mundo a partir do que nós falamos. Olha a importância que as nossas palavras têm. E o Hamed conclui esse ensinamento dessa forma: reconstituímos ocorrências passadas e antevemos fatos futuros. Iniciamos e alteramos processos fisiológicos na intimidade do nosso organismo com nossas afirmações verbais negativas e positivas. Afirme diariamente que você é doente. Afirme diariamente que você é incapaz. Dentro de algum tempo você será doente e incapaz. Porque a nossa mente ela se condiciona por aquilo que nós afirmamos. Nós acreditamos naquilo que nós falamos. E nós nos tornamos aquilo que falamos. Para o bem também vale isso? Sim. Afirme-se um espírito capaz de vencer, capaz de evoluir, capaz de melhorar. Nós nos tornaremos capazes de melhorar. Então o que nós estamos falando diariamente tem um peso muito grande. Está determinando a qualidade espiritual da nossa vida. E sobre as atitudes diárias? Vamos buscar em Joana de Ângeles a referência no livro Ser Consciente, capítulo 2. Ela nos fala algo muito importante. É algo que nem sempre damos conta das nossas ações. Muitas pessoas têm projetos, têm objetivos, desejos na vida e nunca os alcançam, porque elas não cumprem essa condição tão simples que ela vai nos dizer. E ela nos mostra o quanto as nossas ações, por menores que sejam, podem nos levar ao resultado desejado. Ela diz assim: olha, quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis no campo mental que contribuem para a realização da meta. É aquilo que nós vimos lá em André Luiz. O que eu almejo, eu tenho a tendência a encontrar aqueles que poderão me ajudar a alcançar aquilo. Porque aquilo que nós desejamos para o nosso progresso, se for realmente bom para a nossa evolução, vai atrair coisas boas para nós. Porque espíritos simpáticos a nós virão nos ajudar. Porque poderemos receber ideias complementares que nos ajudam a colocar esse projeto em prática. Sabe aquelas ideias que surgem e nós não sabemos de onde vieram? Vem dessa conexão mental. Por isso que nós temos que aspirar coisas boas para a vida. Temos que desejar boas coisas. Temos sim que sonhar com coisas boas. Realizações materiais, realizações culturais, realizações espirituais. Nós temos que desejar para que as coisas aconteçam. Não podemos viver apenas naquela atitude: ah, Deus sabe o que é bom para mim. Talvez Ele está esperando que nós comecemos a trabalhar um pouco mais com a inteligência que Ele nos deu, para descobrirmos que talvez não tenhamos oportunidades de alcançar o melhor para nós. Por isso que nós temos que almejar coisas boas, dentro de uma normalidade, dentro daquilo que é cabível ao ser humano, na condição que nós estamos vivendo. Não adianta eu, Antenor, com 47 anos, brasileiro, almejar ser presidente dos Estados Unidos. Eu não tenho as condições mais para isso. Elas estão fora da minha realidade, da minha nacionalidade, da minha cultura, do meu envolvimento. Mas eu posso pretender, por exemplo, a ser um líder no meio onde eu vivo, a influenciar positivamente as pessoas, a conduzir projetos sociais, assistenciais. Eu posso almejar isso? Posso, porque é algo que é compatível com a minha realidade. Então nós temos que desejar e aspirar coisas que sejam cabíveis a nós, que estão dentro da nossa realidade. Isso é saudável, isso é positivo. Sonhar e desejar algo maior para a nossa vida é algo bom para nós, só que dentro do limite, dentro do que é o razoável. Só que por que que nós não realizamos as coisas com os nossos sonhos? Por que que nós não alcançamos aquilo que nós estamos idealizando já há algum tempo na vida? Tem uma condição: talvez não seja para nós realmente, talvez não está dentro da nossa ordem de realizações nessa vida, e poderiam ser realizações que nos atrapalhariam a evolução. Então a espiritualidade não nos facilita alcançar aquilo, mas aquilo que está dentro da nossa possibilidade de ação, quando nós sonhamos, pode acontecer. Por isso precisamos sonhar coisas cabíveis, mas sempre conscientes que há aquelas que não vão se realizar. O fato delas não se realizarem não pode nos desmotivar. Por isso que a cada sonho não realizado, que percebemos que era uma ilusão, devemos buscar um outro, mais realista, mais factível, mais capaz de realizarmos. Só que por que que quando nós temos esses que são realizáveis, por que que nós não conseguimos alcançá-los? Aqui ela vai dar o segredo de todos os livros de autoajuda. Você não precisa ler mais nada sobre autoajuda para poder entender por que que algumas pessoas realizam certos sonhos e outras não. Por que que tem espírito que volta para o mundo espiritual e reflete: puxa, eu podia ter realizado isso, mas não consegui. Por quê? É por causa disso aqui, olha só. Através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. Muitas coisas nós não conquistamos porque nós desistimos no meio do caminho, porque não empregamos a nossa força de vontade. Tem pessoas que falam assim: poxa, eu queria tanto ter uma qualificação profissional a mais, fazer um curso a mais, mas eu sempre começo e desisto. É por isso, ele não insistiu, ele não venceu a sua resistência, a sua dificuldade, o seu cansaço, ele não insistiu nesses esforços contínuos. A mesma coisa vale para o lar. Tem pessoas que dizem assim: eu desejo tanto ter um lar pacífico, um lar harmonioso, mas a pessoa desiste. Ela vai trocando experiências, porque conviveu um tempo com uma pessoa, não dá certo, separo, vou para uma outra experiência. Aí vou pulando de experiência em experiência. Por quê? Porque eu não me esforço realmente para corrigir aquilo que é necessário. Há pessoas que não se separam, mas vivem uma longa vida infelizes. Por quê? Não se esforçam corretamente para a solução dos conflitos, porque querem muitas vezes no lar o quê? Que o outro se subordine, que o outro se submeta, que o outro obedeça, para que tenha paz no lar. Só que nem sempre as pessoas estão com essa vontade. Então, o que nós temos que fazer para ter paz no lar? É buscar o diálogo, o entendimento, a conciliação, o atender interesses comuns, o respeitar o outro. Esses são os esforços diários para ter um lar feliz. É que nós muitas vezes desistimos de fazer as boas realizações na vida, porque nós estamos sempre esperando que elas aconteçam e que elas sejam realizadas pelas outras pessoas. Um lar precisa de muito perdão diariamente? Precisa. Mas nós esperamos apenas que os outros nos perdoem. Nós estamos perdoando o outro? Verdadeiramente? Por isso que não há paz muitas vezes, porque esse esforço de perdoar nós não estamos realizando diariamente. Veja, este é um exemplo. Quantas coisas boas nós nos privamos na vida porque nós largamos ela ao meio. Aquela realização foi abandonada porque não escolhemos as melhores ações, porque nos iludimos que determinada forma de agir é a correta e não outra. Por orgulho, muitas vezes não buscamos auxílio para reorientar a nossa ação. Nós vivemos em comunidade, e a sabedoria divina fez o ser humano viver em comunidade, porque nós aprendemos uns com os outros. Temos que buscar auxílio quando percebemos que as coisas não estão indo bem na nossa vida. Temos que ter a humildade de aceitar o aconselhamento dos mais experientes, dos profissionais que podem nos orientar na solução. Então nós temos que nos esforçar para solucionar as nossas dificuldades, para começarmos a obter êxito na vida. Nada nos será dado se nós não fizermos por merecer. A vida de paz, de harmonia, de realização que nós queremos tanto, ela existe num plano ideal. Ela já existe. O que nos cabe é descobrir a forma de torná-la parte dessa realidade material. E como nós faremos isso? É insistindo, é buscando, é tentando, é consertando e não abandonando tudo pelo meio do caminho. Tem pessoas que iniciaram 3, 4 faculdades e não concluíram nenhuma. E elas nunca se sentem realizadas. Por quê? Tem a tendência ao deixar para lá o tempo todo. Quantas vezes nós não estamos abandonando sonhos que poderiam ser concretizados porque nós não insistimos o tanto quanto devíamos? Então, nós precisamos aprender que a ação repetida, insistente, constante, ela traz resultados. As nossas atitudes positivas diariamente, atitudes de fraternidade, de lealdade, a nossa postura íntegra na execução das nossas tarefas, isso cria para nós resultados bons na vida. Há inúmeras pessoas que podem demonstrar isso, e nós talvez sejamos essas pessoas e não percebemos que todo o nosso esforço em sermos corretos, íntegros na nossa profissão, nos traz uma reputação, nos traz a consideração. As pessoas passam a nos reconhecer e a nos tratar como pessoas dignas pelas atitudes positivas que tivemos. Então, isso é ou não é o resultado das ações insistentes, corretas, honestas, e que muitas vezes nós pensamos que passaram desapercebidas e não eram tão significantes assim? Então, tudo que nós estamos fazendo nesta vida é extremamente importante. E, querendo ou não, as nossas atitudes, elas vão firmando e moldando o nosso caráter. De tanto fazer o que é certo, nós nos tornamos criaturas íntegras, criaturas capazes apenas de realizar o bem. Por isso que não podemos nos permitir leviandades, ações desonestas, por menores que sejam, porque elas nos corrompem. Elas são capazes de se consolidar em nossa vida e se tornarem vícios. Por isso que temos que cultivar as boas atitudes sempre. Elas vão nos caracterizando a vida e vão nos tornando aquilo que nós podemos ser. De tanto agirmos de uma forma, nós tendemos a nos tornar aquilo. Então vejam quantas coisas aparentemente sem importância em nossa vida, elas estão determinando a nossa felicidade ou não. Quantos pensamentos, quantas palavras, quantas ações diárias estão sendo extremamente importantes para a conquista desse bem tão valioso que nós desejamos, que é a felicidade? E isso está disponível para todos. Todos nós podemos, mudando essas pequenas situações da vida, mudar a nossa vida como um todo. E vamos ver que em nossa vida nós temos muitas coisas que vem de ações pequenas, de realizações insignificantes das outras pessoas e tem um impacto tremendo em nossa vida. Temos, por exemplo, as pequenas situações que nos favorecem a existência. Já pararam para pensar que aquele primeiro emprego que você conseguiu na vida e foi o que te deu condições de sobreviver, de iniciar uma profissão, de garantir o seu sustento, foi muitas vezes a dedicação de um amigo. Outro dia eu estava lembrando isso. Era muito comum antigamente, até hoje há essa prática, das pessoas indicarem alguém para ir trabalhar no lugar. E aquilo foi decisivo na vida daquela pessoa, aquele tal favor que um vizinho fez, de dizer, ó, leva o currículo lá do meu vizinho, lá na sua empresa, tenta arrumar uma vaga para ele. E por intervenção daquela pessoa, você conseguiu o seu primeiro emprego. E aquilo foi decisivo na sua vida, porque a partir dali você começou a ter a possibilidade de se realizar materialmente. Ou imagine algo bem mais simples, aquela pessoa que te orientou a conduzir o lar sobre um papel pela primeira vez, o impacto que aquela pessoa teve na sua vida, um gesto tão simples, ensinar uma criança a grafar uma letra, aquilo foi decisivo no futuro daquela pessoa, porque aí iniciou a sua alfabetização, que para a nossa sociedade, para a nossa condição evolutiva hoje, é tão importante o indivíduo ser capaz de ler, se comunicar pela escrita. Quantos exemplos pequenos nós temos de pessoas que só porque cumpriram seus deveres corretamente, nos trouxeram grandes benefícios. Elas podiam pensar que a sua vida era insignificante, sem importância, mas o pequeno favor, o pequeno dever bem cumprido, teve um impacto direto na sua vida, nos resultados que você teve. E as coisas boas que você fez, um dia você estava trabalhando e recebeu um aprendiz que começou a ensiná-lo, começou a mostrar a ele as rotinas, as tarefas, e você começou a mostrar a ele como é importante se conduzir bem dentro da empresa. Você determinou o futuro daquela pessoa porque ele viu um bom modelo, um bom exemplo ali. Ou aquela criança que você começou a orientar em algum momento, não precisava nem ser o seu pai, não precisava nem ser o pai ou a mãe dessa criança, mas você passou a influenciá-la positivamente por uma atitude, por uma gentileza, por um carinho. Você traz aquele ser um resultado que é imprevisível. Nós não sabemos o alcance das pequenas atitudes que a nossa vida tem. Elas podem determinar para uma pessoa o bem-estar, pode determinar ali resultados inimagináveis. Um colega de profissão me disse uma vez que ele conversou com uma aluna, perguntou por que ela tinha faltado, e ela disse para ele que a avó tinha falecido. E esse profissional da educação conversou com ela, consolou, se importou com a dor da perda da avó, porque ninguém na família tinha percebido o quanto ela estava sofrendo. E ela ficou imensamente grata, porque naquela dor grande, uma pessoa estranha de fora percebeu e foi capaz de ter palavras gentis com ela. E ela se sentiu tão bem que ela superou aquele momento de uma tristeza muito profunda com aquele conforto recebido. E ele contou que nem lembrava da situação, foi uma situação totalmente assim informal, dentro de um momento de troca de aula na sala, assim na porta da sala de aula, que ele endereçou aquelas palavras muito rápidas, mas que foram profundamente confortadoras. Ele fez diferença na vida daquela pessoa naquele momento. Então veja, quando as pequenas atitudes têm o poder de trazer resultados positivos para a vida, e nós nem imaginamos. Nós vamos pular alguns desses exemplos, porque nós temos algumas coisas a relembrar aqui que são importantes para ver como as pequenas atitudes têm grande valor na vida humana. Nós temos a passagem do Evangelho, que está lá nos Evangelhos de Marcos e Lucas, capítulos 12 e 21, quando Jesus falou do óvulo da viúva. Ele estava no templo, aquela construção magnífica, cheia de ofertas que eram dadas pelas pessoas mais ricas, arcas com tesouros, com joias, com moedas de ouro, e Jesus chamou a atenção dos discípulos para uma humilde viúva, uma mulher que naquela época era muito desprotegida. A viúva nesse tempo de Jesus e por muitos séculos era uma pessoa desprezada pela maioria, e ela, no atendimento da sua consciência, ela foi ofertar as duas moedinhas que ela tinha, o óleo, e ela ofereceu ao templo. Jesus disse para eles: ela está dando mais do que todo mundo aqui, porque ela está dando aquilo que ela acha que deve dar, que é aquilo que ela tem. Ela estava fazendo tão pouco, mas tinha um significado espiritual inimaginável aqui, porque ela atendia a sua consciência, a sua noção de dever naquele momento, com um sacrifício. Por isso que Jesus disse que o maior tesouro era o que ela estava oferecendo, e não o tesouro dos mais ricos. Jesus nesse momento ele estava falando que as pequenas atitudes elas têm um grande valor, que o menor que nós podemos fazer no momento, se ele é feito de coração, ele tem uma importância muito grande espiritual. E temos outras referências muito valiosas. Temos na caridade inúmeras formas de agir. Normalmente nós pensamos que a caridade deve ser algo magnífico, algo que nós doamos, algo muito grandioso, a Até desejamos, tentamos fazer às vezes um negócio com Deus. Deus me inspira 6 dezenas da Mega Sena e metade eu dou para os pobres, eu ajudo a instituição, eu auxilio os abandonados. A gente esquece que, na verdade, a gente não quer ajudar ninguém. A gente quer que Deus nos dê a outra metade do prêmio da Mega Sena, não é assim? Porque quem quer realmente ajudar alguém tem inúmeras formas diariamente para ajudar. Não precisa ganhar na loteria para ajudar. Não precisa esperar o salário aumentar para ajudar. Nada disso. E nessa mensagem maravilhosa que esse espírito tão amoroso Benet ditou através de Chico Xavier, nós vemos as inúmeras formas que nós podemos tornar gestos tão pequenos, simples, transformá-los em grandes realizações espirituais da vida. Nós vamos ouvir o áudio e vamos aguçar nossa imaginação, já treinando nosso pensamento, para imaginarmos o que é narrado pelo José Gomes nesse áudio, então. Então percebam quantas oportunidades nós temos de fazer o bem de formas minúsculas. E para fecharmos esta apresentação da noite, podemos entender o quanto as menores atitudes têm um impacto importante na vida, nós vamos buscar o pensamento de Madre Teresa, que ela exprime de uma forma muito sábia quanto as coisas, por menores que elas sejam, têm um valor imenso perante essa vida eterna. Num documentário que foi feito sobre a vida dela, ela traz essa reflexão que deve ser alimentada por nós, então. Não se trata de quanto se faz, do tamanho das tarefas, O que importa é o amor com que se faz. Somos seres humanos e para nós tudo parece pouco. Mas uma vez tendo sido dado a Deus, Deus é infinito. Em qualquer ação, por pequena que seja, se torna infinito. Porque Deus é infinito. Não há medida para Deus. Percebe a grandeza da nossa vida? Tudo que nós fizemos com essa ideia que estamos aqui em evolução, para aprendizado, para crescimento espiritual, tudo tem valor imenso, porque tudo está dentro da ordem divina. O problema é que nós estamos muito preocupados com as outras pessoas, com o que eles vão pensar, o que eles vão achar da gente. Estamos preocupados com as nossas ilusões. Mas a grandeza da vida está nela própria. O significado da vida está em existir propriamente. Porque é na vida, é na experiência que nós evoluímos. Então tudo que nós fizermos é muito importante. E para relembrar Jesus mais uma vez no final desta palestra, vamos falar que qualquer que vos der de beber um copo d'água em meu nome, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão, ou seja, a sua recompensa. Até um copo d'água que damos em nome de Jesus, ou seja, o bem que nós fazemos seguindo os seus ensinamentos, até isso repercute em nossa vida. Então que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine, nos dê a compreensão de que a nossa vida já é grande, já é significativa e já é importante, porque vivemos. Muito obrigado a Deus. No site antenormoraes.com.br e pela página do Facebook Antenor Moraes é possível acompanhar o áudio desta e de outras palestras. E na página Antenor Soares, no Facebook, há um trabalho novo que eu venho desenvolvendo em escolas para levar a reflexão da importância que as famílias têm hoje no processo de educação das crianças e dos jovens. Então, quem quiser conhecer, pode acessar e ajudar a divulgar essa atividade também. Muito obrigado, fiquem com Deus.